Dedicada a todos que cresceram com pés no chão. Dedicada à geração descalça. Eu nasci na Baixada do Lixo. Tá ligado? Muito obrigado pelo apoio. Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Goiânia. Benedima, nigga. Yeah. Leva to the shit, young boy. Só quem cresceu descalço que sabe como é bom andar de Nike. É um fato, dia inteiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz, feijão, mas hoje eu quero carne. Descalço, eu sei como é bom andar de Nike. É um fato, dinheiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz e feijão, mas hoje eu quero carne. Nada, mas hoje eu quero tudo. Money. Viajar pelo mundo, e o sucesso é garantido. Mano, eu vejo o futuro. Achei uma mina de ouro dentro do meu próprio estúdio. Eu não assino nenhum contrato, não preciso de empresário. Eu sou meu patrão e sou meu próprio funcionário. Então eu trampo sem massagem, com só objetivo. Eu nasci pobre, mas meu filho vai nascer rico. Motherfucker, eu sou invejoso, desacredita. Mas seu rap é favorito, quer cantar na minha batida. Até um cego consegue ver. No meu bolso notas de 100. É o DJ FB, o futuro Dr. Dre. Só quem cresceu descalço que sabe como é bom andar de Nike. É um fato, dia inteiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz e feijão, mas hoje eu quero carne. Eu sei como é bom andar de Nike. É um fato, dinheiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz e feijão, mas hoje eu quero carne. Europa, o tal primeiro mundo é pura ilusão. Esse mundo é sujo. No passado os portugueses roubaram o nosso ouro. Mas se vacilar a gente toma tudo de novo. Essa porra aqui é sério. Põe o grave no estéreo. Quando bater na sua mente vai te deixar aéreo. Isso é bomba de Hiroshima, explode em Nagasaki. Eu vou tomar o topo com um ataque kamikaze. Internacional, do show em Angola. Eu nem falo inglês, mas eles me pagam em dólar. Money. Mesmo sem jogar bola, fazendo grana. Money. Eu nasci na Baixada do Lixo, mas quero uma bem Copacabana. Só quem cresceu descalço que sabe como é bom andar de Nike. É um fato, dia inteiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz e feijão, mas hoje eu quero carne. Descalço, eu sei como é bom andar de Nike. É um fato, dinheiro compra a felicidade. Só acho que isso não te livra da maldade. Eu cresci com arroz e feijão, mas hoje eu quero carne. Jesus.